calces són precises, dos becos i esquines. Dono por su cabeza feita pa su largo. Ouço da cidade a voz da chuva fina. Amfetamina e nada mais.